A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com gratidão ao Rei da Glória que nós vamos compartilhar mais uma meditação no livro de Lucas, hoje no capítulo 23. E estamos encerrando amanhã. Com a graça de Deus, encerrando mais um livro, o livro de Lucas. Eu ainda pretendo fazer, depois de amanhã, deixar uma palavra pastoral, no geral, assim, sobre o livro de Lucas. Então, hoje 23, amanhã 24, e depois uma palavra pastoral. Queridos, eu quero dizer a vocês, hoje, antes da gente fazer a leitura, se você. Ontem eu mencionei sobre o nosso núcleo de teologia da Faculdade de Teológica que nós abrimos, logo 7, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério Galileia. Nós já temos dois polos. Um polo aqui em Entre Folhas, de estudo teológico, e um polo no estado de São Paulo, ali em Cotia, mas certamente algumas outras igrejas próximas desse ministério vão estar participando também. Do Polo em Cotia. Se você tem um interesse especial pela teologia e deseja fazer o curso à distância, eu lembro a você, então, já começou aqui, são 13 alunos, lá eu vou verificar o número e passo depois para vocês. Você pode fazer esse curso à distância, você pode fazer na sua casa. Você recebe a aula, e depois procura, se a sua igreja acolher a ideia, seu pastor pode até motivar, pastor ou pastora, pode motivar um grupo de pessoas e duas, três, quatro, cinco, e abrir um polo e fazerem uma reflexão sobre a aula que foi enviada esse mês, o módulo que está sendo realizado, a História de Israel, ministrado pela professora Vivian Lopes. E você pode fazer isso. Procure. Então, normalmente as denominações têm os seus seminários, os seus cursos teológicos. E é claro que se você pretende fazer o curso da sua denominação, é totalmente compreensível, mas muitos não podem por causa de horário, por causa do trabalho, às vezes o horário não se compatibiliza com a possibilidade de ir até o local e fazer. Essa é uma alternativa, de fazer o curso à distância. E aí sim, você pede autorização ao seu pastor e pastora e forma ali um grupo de reflexão. Ou então, se quiser fazer individualmente, faça individualmente. Você, nos procure, matricule-se, mas sempre comunique, peça autorização. Para o seu pastor ou pastora, porque é melhor. Bom, isso para aqueles que estão congregando. Para as igrejas que não têm seminário, e eu imagino que sejam muitas no Brasil, muitas denominações que ainda não têm seminário, aos poucos nós vamos fazendo contato com essas denominações e elas poderão utilizar o seminário da nossa faculdade para a sua formação teológica. Única diferença é que é um curso à distância, mas vai ter o mesmo critério, a mesma grade e o mesmo cuidado que outros cursos têm. E em terceiro, se você não está congregando atualmente, primeiro eu recomendo que você procure uma igreja para congregar. Isso é o mais importante. É importante estar junto com o grupo nesses dias tão difíceis, com os irmãos, com as irmãs, se familiarizar. Pastor, mas eu tenho ouvido, ainda não pertenço a nenhuma igreja, não sou nem batizado e quero entrar com tudo. Então tá bom, se você não tem nenhuma igreja, não está congregando em nenhuma igreja, eu convido você a entrar em contato comigo e eu vou fazer o encaminhamento, vou te encaminhar. Nós temos conhecimento de pessoas e lideranças em quase todo o Brasil, de diferentes denominações. E se estiver próximo de alguém de nós, da Galileia, eu vou recomendar que você, se você não tem comunidade, eu vou recomendar que você procure os pastores e as pastoras da Assembleia de Deus Galileia. Mas eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus Madureira e tenho conhecimento do pastor presidente de um campo que poderá me ajudar. Se você estiver em outro lugar, ele deve conhecer os líderes desse lugar, então poderei também te ajudar por aí. Grande conhecimento da igreja onde nasci, cresci, me formei, que foi a Igreja Metodista. Conheço pastores e pastoras praticamente em todo o Brasil. Então, se você precisa de uma igreja, fale com a gente para a gente poder colaborar com você. Também tem muita gente conhecida na Igreja Batista, outros ministérios, e em todo o Brasil. Então, entre em contato conosco que nós procuraremos ajudá-lo a achar uma igreja. E enquanto isso, se você deseja, nós vamos tratando do seu ingresso em uma comunidade de fé. E enquanto isso, você já vai também sendo discipulado, pelo menos, eu não diria discipulado, né? Porque se for à distância é difícil. Mas enquanto isso, nós vamos dando parâmetros bíblicos para você, orientações. E se você tiver interesse até pela teologia, às vezes você já foi ativo na igreja, agora está sem nenhuma igreja, aí quer fazer teologia? Aí sim, nós poderemos continuar dando orientação para você e você pode começar as matérias teológicas, porque já tem um embasamento mínimo para tal. Se você está nesse caso, nós continuaremos tentando ajudar você a achar uma comunidade e uma comunidade de fé, uma igreja, e ao mesmo tempo vamos prestando nosso apoio até você se fixar na igreja que você quiser, na igreja que você escolher. Se for conosco, claro que nós vamos ficar muito felizes, mas não estamos aqui para trabalhar por isso. Nós estamos aqui para trabalhar para o reino. Então, o que importa é que você esteja bem. Esse é o ponto. Essa é a questão. O que importa é que você esteja bem, que você esteja crescendo na vida cristã, que você esteja aprendendo teologia para aprofundar sua experiência com Deus, porque nós conhecemos a Bíblia na teologia e a Bíblia é mediada pelo aspecto racional também. O que vai depois gerar um processo de experiência, O campo das experiências pessoais com o Espírito Santo, porque você foi nutrido através do Logos, da razão primeira e razão última, da razão absoluta, e você foi acumulando o conhecimento acerca do Senhor Jesus, você foi nutrindo a sua vida espiritual, e depois a consequência, querido, é que as experiências vão acontecendo. E a própria natureza vai inspirar você, a tradição da igreja vai inspirar você, mas isso é papo para um outro momento, tá bom? Só aproveitando o dia de hoje para fazer a divulgação da nossa Faculdade de Teologia à distância, que pode contemplar muita gente que não tem acesso próximo a um seminário, a uma faculdade. Você pode fazer à distância, tá bem? E não se preocupe com questões financeiras, materiais, porque o curso é muito barato, só para cobrir mesmo o custeio aí de cópias e outras coisas para você. E a gente, se você tiver dificuldade, verdadeiramente, né, irmão, né, irmã, a gente dialoga, conversa, chega a um termo. O que a gente quer é abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos lá para Lucas 13. Lucas, perdão, Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia e começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria, perdão, que lhe viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes, queridos, era uma figura extremamente exótica. E no mesmo dia, Pilatos a Herodes. Então, Herodes enviou com seus soldados, desprezou e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado esse homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com esse.

e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Aqui, quando fala dos outros, é dos outros do Sinédrio, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro, cavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. E lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? E aqui já entramos a partir daqui no capítulo 24. Tá bem, queridos. Deus nos abençoe e bendita seja essa santa palavra. Nós vamos fazer algumas considerações que quero compartilhar com vocês rapidamente. Com relação a Pilatos. Pilatos era o governador romano, presente em Jerusalém na época da Páscoa. Jesus foi levado a ele porque, de conformidade com a lei romana, os judeus não tinham autoridade para decretar pena de morte. Pilatos tornou-se o símbolo dos que tomam decisões religiosas à base da conveniência política e não a base da verdade e da justiça. Todo cristão deve tomar cuidado para não transigir com a palavra de Deus. Ele deve tomar posição por aquilo que é justo e não por coisas que servirão apenas às suas ambições egoístas. Do versículo 8 ao 11, Jesus perante o rei Herodes. E também com relação a Pilatos, queridos, Pilatos depois lava suas mãos, nós conhecemos a história, e como se pudesse ter se livrado da responsabilidade. Claro que não. Ninguém pode se isentar da responsabilidade, tendo ele autoridade para decidir, e depois simplesmente dizendo que lavou as mãos e que foram os judeus que gritaram. Não, ele tinha autoridade para fazer outra coisa e não fez. Então, nós também temos liberdade para decidir se vamos seguir ou se não vamos, se vamos dar o melhor ou se não vamos, se vamos amadurecer na fé e crescer e estudar, como eu estava falando da teologia, e vamos nos aprofundar ou não vamos. Ninguém lave as mãos dizendo: Ah, eu não tive perto de mim possibilidade. Talvez no passado isso pudesse ser um argumento. Ainda assim, Deus sempre providenciaria meios para que o evangelho chegasse, até pela própria natureza, até olhar o sol e olhar a lua e olhar as estrelas. Isso já manifesta. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, que ninguém lave as mãos. E hoje em dia você, então, com essa tecnologia que nós temos nos últimos 20, 30 anos, ninguém lave as mãos. Está disponível para você tudo. Mas é importante que você tome a decisão. E tomada a decisão, você será julgado por ela. O ideal, irmão, irmã, é que nós sejamos salvos e santificados pelo amor. Mas se não for pelo amor, não por força nem por violência, mas um reconhecimento de que haverá um juízo final e de que você diz assim, eu tenho medo de ser alguém que transigiu, que lavou as mãos e depois ser condenado por não ter aceito Jesus, então não vou ficar no muro, não. Eu vou tomar decisões verdadeiras, vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vou ser batizado, não vou lavar minhas mãos. Vou confirmar se foi batizado como criança. Salvação é pessoal e intransferível. Não é o tema agora, não vou entrar. Mas só para dizer, foi batizado como criança, que não é o correto. Então, mais permitido, né? Não houve uma transgressão da lei. Então, faça a sua pública profissão de fé. Vá à frente das pessoas e diga: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Não lave as suas mãos. Que ao menos a consciência de que haverá um juízo final seja um elemento importante para você tomar a decisão. Melhor que seja pelo amor. O ideal, o melhor, o que agrada mais ao coração de Deus. Mas ao menos que seja como ladrão na cruz, na consciência de que tinha sido alguém incorreto, e clama-lhe para que Deus lhe dê acesso ao reino. Aleluia. E o Senhor concedeu. Nenhuma culpa acho nesse homem, versículo 14. O que disse agora? Jesus foi acusado de traição contra Roma. Pilatos, falando com Jesus, chega à conclusão que ele é inocente de qualquer rebelião contra o governo romano. Jesus declara a Pilatos que seu reino não é um reino político deste mundo, mas um reino espiritual. E mesmo assim, depois, por conveniência, o povo gritava muito e para o povo não criar um alvoroço, se bem que ele tinha poder de controlar o povo judeu com a força do seu exército. Não seria isso o que causaria uma grande revolução como nos anos 70. Mas, por uma questão de conveniência, de política, ele lavou as suas mãos. E você não vai fazer isso em nome de Jesus. Jesus perante o rei Herodes, esse é o mesmo Herodes que mandou decapitar João Batista, devido à tão grande dureza do coração de Herodes. Antipas, né? Herodes Antipas. Jesus se recusa a dirigir-lhe uma única palavra. Irado, Herodes, juntamente com seus soldados, zomba da reivindicação de Jesus, afirmando ser o rei dos judeus, porque Jesus era um homem muito simples, de veste simples, vindo da Galiléia. Então, quando ele viu que Jesus era um homem simples, falando, no caso com ele diretamente, não falou nenhuma palavra, porque não considerou Herodes, digno de ouvir uma palavra só. Uma palavra. Nem se defendeu. Mas quando Herodes viu que ele era um homem simples, pobre, sem exército, acalmou-se de uma possível futura rebelião para se tornar rei na Galiléia, e, vendo que não oferecia nenhum perigo nesse aspecto de perda de poder, ele devolveu Jesus a Pilatos. Pilatos diz então, no versículo 22, castigá-lo-ei. No versículo 25, entregou Jesus à vontade deles. Aqui, cedeu politicamente, por conveniência política que Pilatos entrega Jesus às autoridades judaicas. Entendam isso. Por conveniência política. Por força militar, não era o caso. Ele tinha poder para espantar qualquer rebelião em poucos dias, 2, 3 dias, se houvesse uma grande rebelião, como houve no ano 70, e que eles acabaram com ela em 130 dias, né? No prazo do que nós conhecemos como 4 meses, isso numa grande revolta. Imagina uma pequena rebelião, é coisa de uma semana, todo mundo está no jeito, né? Quem não morresse pela espada já teria entendido que não adiantaria se levantar contra Roma. Agora um detalhe importante: o madeiro verde e o madeiro seco, no versículo 31 já, quando Jesus já está levando a cruz. Se Jesus, inocente, sofre semelhante condenação no nosso lugar, qual não será a da tão culposa Jerusalém? Ah, Jerusalém, ela terá, né, a sua recompensa. E, na verdade, o povo já teve 2.000 anos expatriados. Só agora, a graça do Senhor, favor imerecido, em nome da aliança, que eles há uns 70 anos voltaram para casa e ainda terão a chance de se converter a Jesus como Senhor e Salvador. Porque no caso de Israel, há uma aliança com Deus. E essa aliança particular requer um comprometimento com o filho dele. Então o tratamento é peculiar. Lugar chamado Caveira, no versículo 33. Jesus foi crucificado num local fora da cidade, porque o local era chamado a caveira. É assunto discutido até hoje. O termo grego para caveira, queridos, corresponde ao latim calvário, como está na versão bíblica em latim, na Vulgata, tá bem? No versículo 33, você vai ver a crucificação, ou crucificar. Na sexta-feira última, nós passamos por esse dia quase 2.000 anos depois. A crucificação e a morte de Jesus são a essência e o fundamento do plano da redenção. Aleluia! Foi graças a essa cruz que nós fomos salvos, mas também fomos salvos para levar cada um de nós a sua cruz. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Então é importante que você entenda isso. Essa cruz é motivo de celebração? Em princípio, é motivo de constrangimento, de dor, de solidariedade, mesmo quase 2.000 anos depois, por um homem que morreu no meu lugar e no seu lugar. Por isso é tempo de dor, de silêncio, de reclusão, de quebrantamento. Mas, por outro lado, é tempo de celebração também. Porque nós celebramos aqui o amor de Deus de tal maneira que, por esse amor, de tal maneira, deu seu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não morra segundo a morte, né? E não tenha que ir para o castigo, no tempo do juízo final e depois para o seu extermínio, que é a segunda morte. É motivo de celebração para nós também. Primeiro com quebrantamento e depois celebração, por tamanho amor, por tamanha dedicação de Deus. E é motivo de quebrantamento, celebração e depois comprometimento. Jesus nunca pecou, morreu em lugar da humanidade pecadora, no meu lugar e no seu lugar, mediante a sua crucificação. Foi paga a penalidade dos nossos pecados, nossos pecados foram pagos. E a obra de Satanás foi desfeita. Romanos 3, 25. Agora todos podem voltar-se para Deus com arrependimento e fé em Cristo para receber o perdão do pecado, a salvação do pecado e a vida eterna, porque já foi tudo pago por Jesus na cruz do Calvário. Cuidado com a frase foi de graça. Não, foi de graça para nós. Saiu de graça para nós, mas teve preço. Jesus pagou. Perdoa-lhes lá na cruz, queridos. Olha quem é o Jesus que nós aceitamos. Lá na cruz, o homem crucificado, sentindo dores de toda a ordem, né? Dores físicas terríveis. Se comenta, se explica sobre a crucificação. Bom, só ao visualizarmos alguém ser crucificado, quando olhamos para filmes, né, aqueles cravos, aqueles pregos nas suas mãos, nas suas pernas, já dá para imaginar dores físicas terríveis. Ainda tem outras dores que quem conhece o campo aí da fisiologia pode explicar. Outras consequências, dores emocionais, de sentimento de abandono. Nem os discípulos todos estavam com ele, só João, nem os 12, só João. E dores espirituais, porque ele carregava todos os nossos pecados. E sabe o que ele diz no versículo 34? Perdoa-lhes, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu não sei como alguém ainda no planeta Terra é capaz de não aceitar Jesus como Senhor e Salvador ao ouvir isso, ao ver isso. Eu já tenho ouvido tantas vezes. Ah, não, porque eu tenho receio de ir para a igreja, tal. Ah, meu querido. Não vou nem comentar, não vou nem adjetivar, porque se eu adjetivar, eu posso pecar, e não quero pecar aqui. Né? Tá com medo de ir para a igreja, porque vai ser proibido disso ou daquilo? Não, procure entre as muitas igrejas, você vai encontrar igrejas. Hoje tem igrejas com todo tipo de característica, e é impossível você não encontrar uma. Que não sei que você não possa ficar algumas horas da semana congregando com eles, a menos que você seja assim tão particular, tão particular, tão particular e tão melhor que Jesus, porque Jesus conseguiu, né? Jesus conseguiu, ele que era santo, santo, santo, e que se fez ser humano, ele conseguiu. Agora, se você não consegue, porque você é por demais excelente, aí eu vou orar para que Deus crie mais uma denominação para que possa agradar o seu gosto. Ou então orar para que você quebrante mesmo o seu coração. Minha palavra, irmãos, não será outra senão sim, sim e não, não. Primeiro para mim e depois para vocês. Provavelmente essa declaração de Jesus, perdoa porque não sabe o que fazem, é a primeira das suas últimas sete palavras da cruz, que normalmente usávamos na sexta-feira da paixão. Mas esse ano não pudemos nem participar de nenhum culto. Aqui na cidade onde moro, em Entre Folhas, não tinha uma igreja aberta. As sete palavras ou frases foram pronunciadas na seguinte ordem. Em primeiro lugar, entre as 9 ao meio-dia, a palavra do perdão. Pai, perdoe-lhes. A palavra, em segundo lugar, a palavra da salvação. Em terceiro, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus salvando. Lá na cruz, ele está fazendo missão. Ó igreja, ó irmão que ouve esse grupo, que faz parte desse grupo, que orava pela minha recuperação e que é parte desse grupo. Lá na cruz, Jesus salvou um homem. com a mão pregada na madeira, com os dois braços pregados na madeira e os pés pregados na madeira, ele fez missão. Então, quando alguém diz aí, ah, não tenho condição de participar da missão, ainda bem que vocês desse grupo têm participado, orando por missões, muitos contribuindo, conheço muita gente que é fiel na sua comunidade, é participante, é ativo. Me lembro agora da Luciane, mas poderia citar mil nomes. Não poderia citar mil, porque o grupo não tem mil, mas é uma forma de expressão. Hoje estarás comigo no paraíso. Missão lá na cruz, a palavra do amor. Mulher, eis aí o teu filho. Comprometimento com a família, com a solidariedade, com o cuidado de Maria. Eis aí a tua mãe, comprometimento com os discípulos, né? Eis aí uma mãe para você, João. Você não está sozinho, você não está sozinho, você tem uma mãe aí. E para Maria, você tem um filho, um para cuidar do outro. Queridos, na sequência, às 3 horas de trevas, ao meio-dia, por volta das 15 horas, nenhuma palavra registrada. Até que, por volta das 15 horas, a palavra do sofrimento espiritual, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a agonia de quem carregava o meu e o seu pecado, Marcos 15, 34, e também o cumprimento da palavra profética, a palavra do sofrimento físico, tenho sede, a palavra do triunfo, está consumado, está consumado, aleluia, irmãos, está consumado, tudo está consumado, nós já somos mais que vencedores. A palavra da entrega, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito, fiz tudo o que eu tinha que fazer e agora eu vou voltar para te encontrar, aleluia. E o povo estava olhando, queridos. Uma das provas mais seguras da depravação do coração humano é o homem sentir prazer na violência, no sangue derramado e na morte. Me lembro no colégio que sempre tinha briga na saída da escola, briga mesmo, de mão, né? E ainda era assim, né? Depois começaram a entrar armas, essas coisas horrendas, né? Mas ficava um grupo muito grande formando uma roda para ver a outra pessoa, alguém apanhar e sair sangue. Todo mundo da minha geração viu isso. Todo mundo via. Isso era corriqueiro. E eu tinha que sair de banda, saía. Ainda bem que o meu grupo mais próximo de amigos, ninguém gostava disso. E a gente saía. A gente gostava de música, de bola e outras coisas, mas saía de banda. Em primeiro lugar, queridos, era o que acontecia nas arenas romanas, essa violência. Nas arenas gregas também, onde os espectadores sentiam prazer em ver os homens lutar e morrerem. Por isso também aconteceu com os pecadores que passavam e olhavam, vendo Cristo morrer de maneira horrível. Ficaram assistindo. Os sacerdotes ficaram assistindo ele morrer e sofrer. Isso lhes concedeu um certo prazer. O mesmo aconteceu nas perseguições aos fiéis. Depois eu vou perguntar às pessoas da área, deve ter um nome técnico para essa patologia, né? Deve ter um nome técnico para isso. Quero saber mais sobre essa questão. Em segundo lugar, vemos esse fato repetido em nossa sociedade moderna, onde milhões de adultos e crianças comprazem-se, divertem-se no vídeo, no cinema, nas revistas, noutros meios de entretenimento, olhando a morte, a violência nos filmes, o sangue nos games também, o sofrimento humano quando os homens matam uns aos outros. Em terceiro lugar, Jesus morreu para mudar essa situação, trazendo amor. Amor é a solicitude. Ele quer que vejamos com compaixão os terríveis efeitos provocados pelo pecado e que ouçamos os gemidos da humanidade sofredora. Em quarto lugar, pesa sobre os pais a responsabilidade e o dever de se protegerem e de protegerem as suas famílias das investidas e influências desses meios maléficos da mídia e dos games de passatempo no lar e fora dele, que levem o ser humano à insensibilidade ante a dor e a tragédia humana. Deve ter game de esporte, deve ter game com outros temas que não sejam morte, violência, sangue, destruição. Se não houver, não use nenhum, não permita nenhum. Mas deve haver outros. Eu nunca joguei, então não sei. Esses games hoje, desses dias, né? Desses últimos anos. Então. Mas eu digo, nos filmes há opção. Você é responsável. Olhe o que você está permitindo que o seu filho se torne insensível à dor, insensível à morte, insensível ao sangramento. Ele começa a se acostumar com isso, né? O paraíso, amados. O termo paraíso é usado para designar céu ou presença de Deus. Que céu e paraíso são palavras referentes ao mesmo lugar. As palavras de Jesus aqui mostram com clareza que imediatamente após a morte, os salvos passam a estar com Jesus no céu. Aí tem a questão de dormir no Senhor. Onde eles vão dormir? Eles vão dormir já nos braços do Senhor. Então, já estão na perspectiva do céu, para acordar e depois viver com ele no novo céu e na nova terra. Eles estão na dimensão do céu, já enquanto dormem. Por isso, não se aflija. Entendo a dor de todos os irmãos que perdem, porque quando eu perdi meu pai, eu perdi o chão. A mamãe não. Não sei se é porque eu estava mais com ela, bastante tempo, desde criança, mas o papai, né, era uma espécie de super-herói mesmo, assim. E quando eu perdi o chão. Perdi tudo quanto era referência. Parece que balançou, né? Se não fosse a graça do Senhor me trazer de volta desse processo de luto, então, irmãos, eu poderia ter, sabe lá o que acontecido, né? Então, e respeito a dor, entendo a dor. Você também deve respeitar e entender a dor das pessoas, mas descanse quanto ao fato, pelo menos, de que se essa pessoa que você perdeu é seguidora de Jesus, é cristã, ela já está na dimensão do céu, ainda dormindo, mas na dimensão do céu. Tem uma outra questão chamada Morada dos Mortos, mas isso é uma outra temática também. E nós temos que entrar nisso com tempo. Na teologia nós vamos ter que estudar. O conceito no Antigo e no Novo, tá bem? Mas agora vamos tratar de Lucas 23. Praticamente encerrando, o véu do templo se rasgou. Isso significa todos nós agora temos livre acesso a Deus. O acesso a Deus desde o tabernáculo era só para o sumo sacerdote, o acesso mais íntimo. Não é o acesso a Deus. Coloquei de modo errado. O acesso mais íntimo no santuário da presença de Deus era só para o sumo sacerdote. Todos, é claro, que sempre tiveram acesso, quando quisessem orar, oravam. Mas O acesso mais íntimo era só para o sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Esse acesso da intimidade ao Santo dos Santos, ao lugar mais íntimo, onde se manifesta a glória plena do Senhor, ah, esse véu foi rasgado. Agora é para mim e para você. Está à disposição. A sua presença, essa presença maravilhosa que nos inspira, nos motiva, mesmo em tempo de pandemia, dá uma vontade de sair cantando louvores, e cantando hinos, e cantando, e bendizendo, e exaltando, e fazendo missões, e realizando seu trabalho, porque nós temos livre acesso à presença dele, e a presença dele nos encharca, nos inunda de alegria e prazer, satisfação, realização. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou voluntariamente a sua vida à morte. Em outras palavras, a morte não tinha poder de tirar a sua vida. Naquele momento, ele voltou em espírito para o seu Pai no céu. Entrego o meu espírito. Está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra. É a penúltima de Lucas. Eu vou fazer como antepenúltima, porque eu vou dar uma palavra pastoral na quinta-feira. E, para finalizar, agora uma conclusão que preparei para vocês. Queimaram o lenho verde, Jesus, santo. Que será da lenha do lenho seco? Vamos entender mais? O Sinédrio conduziu Jesus até a presença de Pilatos, fazendo uma série de acusações. Pilatos respondeu: os principais sacerdotes e as multidões que não viam em Jesus crime algum, e o enviou para Herodes. Ponto. Herodes interrogou a Jesus, mas o cordeiro ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Herodes o desprezou como um pobretão, e as autoridades do Sinédrio continuavam acusando com veemência. Esse era o contexto. Interessante observar que Pilatos e Herodes, que estavam sempre se arranhando, né? Eles não desfrutavam de uma amizade, eles se suportavam por conveniência política também. Agora tiveram que lidar com o mesmo caso, se reconciliaram pelo menos para tratar do caso Jesus, nessa ocasião, para serem agentes importantes na crucificação de Jesus. O Senhor foi levado novamente a Pilatos, o que nada verificou outra vez contra ele dos crimes de que o acusavam. Nem Herodes, nem Pilatos encontraram nada contra o mestre que fosse digno de morte. Então, nenhum dos dois sentenciaria à morte. Diante da pressão da multidão, Pilatos perguntou: que mal fez esse? E reafirmou: de fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, eu vou soltá-lo. Todavia, diante da pressão do Sinédrio, diante da pressão do povo, muitos subornados, muitos zelotes também que queriam ver Barrabás soltos e que podem ter sido subornados também, né? O povo. E a massa é levada, né? É conduzida. Ou os que foram subornados, ou os zelotes, ou aqueles que vão no meio da multidão repetindo, né? Repetindo o que os outros dizem, no meio dessa pressão toda, para não ficar de mal com o Sinédrio, para não ficar de mal com o povo, para não criar problemas. Então, mesmo não vendo nenhum motivo para sentenciar à morte, Pilatos soltou um assassino, que era Barrabás, e mandou crucificar a Jesus e depois lavou as mãozinhas. Irmão, irmã, diante da verdade, só tem sim, sim ou não, não. Jesus é a verdade. Então, se ele não era digno de morte, tinha que dar liberdade a ele. E se o outro era culpado, esse tinha que ser condenado. Não diria a morte, mas que fosse condenado. Só que Pilatos não fez isso, né? Usando a articulação política, é tradição soltar um na época da Páscoa. Quem vocês querem? Aí o povo grita Barrabás. Os três grupos que eu falei, o grupo do Sinédrio e aqueles que eles influenciaram, subornando ou influenciaram politicamente, os zelotes, que eram revolucionários e Barrabás eram zelotes, e o terceiro grupo é a massa, que vai em reação em cadeia. Todo mundo começa a bater em alguém, aí o cara vai e bate também. Como a gente vê hoje em dia, esse grau de violência. O cara não tem nada contra a pessoa, mas vai e bate também. Então, o processo de reação em cadeia, movimento sociológico, explique isso mais pra gente. Simão Cirineu foi constrangido. Bom, Jesus foi condenado à cruz. E já carregando a cruz, Simão Cirineu foi constrangido pelos guardas a ajudar Jesus a levar a cruz, porque o mestre já não podia suportar. Ah, eu estava dizendo, diante da verdade é sim, sim ou não, não, hein? Diante da verdade é sim, sim ou não, não. Não há meio termo. Não há meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, né? Não, não estou em cima do muro. Eu só lavo as minhas mãozinhas com relação à missão. Minha mão está bem limpinha. Eu só não faço nada, mas eu lavo as mãozinhas, pastor. Que nem o Ministério de Crianças da minha igreja. A gente fala assim, né? Mãozinhas, pezinhos, não é assim? Eu não me comprometo com oração, mas eu lavo minha mãozinha antes de comer. Agora, ainda com a recomendação da Covid, eu lavo a mãozinha. Eu não oferto para missão, mas ó, pastor, eu posso dizer para você, eu lavo a minha mãozinha. Eu não vou realizar a evangelização no bairro onde a minha igreja tem um campo missionário, mas, pastor, eu afirmo para você, desde que começou a pandemia, eu respeito as regras da higiene. Me fico até bastante distante das pessoas e lavo a mãozinha. Irmão, irmã, Jesus está à porta. Agora é a hora de você tomar uma posição em favor de Jesus, aceitá-lo e ser seu seguidor e se comprometer com a obra de salvar as pessoas. Ia dizendo, Simão Cirineu foi constrangido a ajudar Jesus levar a cruz, porque o mestre já não podia suportar. E ele foi ajudar. Havia grande lamento entre os seguidores de Jesus, batiam no peito. Quando Jesus viu as mulheres chorando, disse que elas chorassem por elas mesmas e pelos seus filhos. Não porque Jesus foi duro, é porque ele estava dizendo: olha, eu vou ficar melhor. Chore por vocês e pelos seus filhos, porque ai dessa geração, e ai da humanidade que não se quebranta, e ai do povo de Israel naquele momento que estava fazendo o que fez com o próprio Filho de Deus. Já tinham feito com muitos profetas, agora fizeram com o filho do dono da fazenda. Jesus disse: chorai por vocês, chorem por vocês, quando elas estavam chorando, e chorem pelos seus filhos, dizendo um provérbio, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Esse dito aponta, queridos, para o juízo final, Agora eu quero trabalhar de novo. Se não foi por amor, então que seja pelo reconhecimento de que há juízo final. Não é medo, mas é certeza de que haverá um juízo final. Então eu tenho juízo e vou saber, e preciso tomar uma decisão ajuizada ao saber que haverá um juízo final e eu só tenho essa vida, não há nenhuma outra vida, não há reencarnação, não existe isso. E eu aceito a Jesus agora. Eu quero aceitá-lo. Eu vou dobrar meus joelhos agora. Você vai dobrar aí na sua casa. Dobre o seu joelho. Se tiver no trabalho, ore ao Senhor comigo. Aí em pensamento, no coração, e diga: eu quero a Jesus. E depois eu quero ser batizado. E depois eu quero ser instruído, ou ministrado, ou discipulado, e me tornar alguém comprometido com o Senhor. Sabe por quê? Se fizeram isso com Jesus, que era o lenho verde, ou seja, um homem santo, aqui o texto está fazendo uma brincadeira entre o lenho verde e o lenho seco. Jesus está usando um dito, uma expressão. E o conteúdo é esse: se estão fazendo isso comigo, o que que fará, o que acontecerá com o lenho seco, ou seja, com aqueles que forem julgados no juízo final e não tiverem me aceito, e não tiverem se rendido, e não tiverem se quebrantado, e não tiverem achado uma igreja em todo o planeta Terra, ou no cosmos, ou no universo, quem sabe nas galáxias, uma igreja que sirva para mim? Então, que será do lenho seco? Esse dito aponta para o juízo. Porque se Jesus, irmão, irmã, sendo inocente, foi tratado com tamanha maldade, que seria já o meu caso e o seu, que se poderá esperar dos que forem condenados no juízo final por sua própria culpa? E aí eles não terão o sangue de Jesus para remir do seu pecado, porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. E não há como só aceitar. Eu aceito, pastor. Eu aceito ele como meu salvador. Não, mas eu quero te explicar. Não existe só aceitar Jesus como salvador que te purifica de todo pecado, sem aceitá-lo como Senhor. Senhor manda, escravo obedece. Você agora segue o que ele manda. E é ele quem está falando com você. Não sou eu. Eu não posso falar nada. Não tenho em mim mesmo, de mim mesmo nada posso, como diria o Ministério Toque de Poder, de mim mesmo nada tenho. Mas ele está falando com você. E está dizendo: se fizeram isso comigo, o que farão com você na hora do juízo final? E você não vai ter o meu sangue, porque você até aceitaria o meu sangue para te livrar da culpa, mas não me aceitaria como aquele que manda, e você não questiona nada. Para! Você obedece, escravo obedece, servo obedece, não fica se questionando, não. Obedece e pronto. Princípio de autoridade. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tem que congregar, varão. Tem que ofertar, porque isso faz parte do seu louvor e adoração, do seu comprometimento com a expansão da obra. Tem que orar muito, de dia e de noite, porque Jesus fez isso e mandou fazer isso, disse aos seus discípulos, lembram, lá no Monte das Oliveiras? Tem que ler a palavra, arrumar tempo e disciplina, porque ele disse que é para ler a palavra, porque a palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. cristão não tem essa de aceitar como salvador, tem que aceitar como senhor e salvador. Se fizeram isso com lenho seco, com lenho verde, que será que farão com lenho seco? Que será daqueles que forem condenados por sua própria culpa? Agora o Espírito Santo me manda dizer: ah, eu sou cristão, então eu faço tudo isso aí que você falou, e já fui bastante na igreja. Passe isso para alguém agora, porque o Espírito Santo está me mandando dizer: passe isso para alguém. Quando acabar e você ouvir, você vai dizer: ah, já fui 10 anos. Agora eu vou, uma vez por ano. Larga a mão de ser cara de pau, vira homem. Vai uma vez por ano? Você só vai uma vez por ano na padaria? Você só vai uma vez por ano na feira? Você só vai uma vez por ano no mercado? Se você paga aluguel, você só paga uma vez por ano? Ou outras coisas que você sabe e está me entendendo agora? Ah, não, eu vou duas. Então, é só 2 vezes? Que você faz essas coisas, você só come 2 vezes por ano? Ah, queridos, a misericórdia do Senhor ainda se manifestou na cruz, quando intercedeu ao Pai, pedindo que perdoasse aqueles que o crucificavam, porque não sabiam o que estavam fazendo. Ah, Jesus misericordioso, Ele aí intercedeu por nós, somos nós, fomos nós. Se você não foi, fui eu quem enviou Jesus para a cruz, e Ele intercedeu por mim ali, intercedeu por você também. Ele teve misericórdia de nós e ele disse: eles não sabem o que estão fazendo. E intercedeu por Israel. Jesus foi colocado entre dois malfeitores, sendo que um deles blasfemava e o outro quebrantou-se. E pediu ao Senhor se lembrasse dele quando chegasse ao paraíso. O mestre promete a esse arrependido que o levaria para o paraíso, que significa o jardim. É o jardim de novo. É o jardim do Éden eterno agora, de novo, como era para ser. Jesus, queridos, foi crucificado por volta do meio-dia e morreu aproximadamente às 3 da tarde. Uma série de sinais aconteceram, testificando ainda mais que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Certo homem chamado José de Arimateia, que era bom e justo, e por isso não concordou com a decisão do Sinédrio a qual pertencia. Tirou o corpo do mestre do madeiro, conseguiu autorização, tirou o corpo do mestre e o levou a um túmulo onde ninguém havia sido sepultado. Ele não era um dos 12, mas ele se preocupou até em enterrar Jesus dignamente, comprometido com ele. Que Deus te abençoe e que essa palavra da cruz faça um rebuliço na tua vida. Porque se ela não fizer, ai de ti. Eu peço ao Espírito Santo que fique te lembrando essa expressão: se fizeram isso com o lenho verde, que será daqueles que são como lenho seco no juízo final? Eu peço ao Espírito Santo que fique tocando na mente de cada pertencente desse grupo e que eles espalhem para outras pessoas. Espalhem, espalhem, espalhem, espalhem. Ah, não vou convidar mais ninguém para fazer parte do pastor Sérgio, não, pastor Gama. Em alguns lugares chamam de um jeito, outros de outro. Que ele está falando umas palavras lá meio duras, né? Eu gosto quando ele lê os salmos, que é gostoso, tal, mas essa palavra eu não vou passar para ninguém, não. Então, não passa, não. Passa, não. Depois lava a mão, vai no lavabo, lava a mãozinha. Ah, meu querido, o Espírito Santo vai ficar batendo, batendo, batendo na porta do seu coração. Ele não vai te constranger, ele não vai te forçar. Eu não vou te constranger, eu não tenho como te forçar. Nem que eu tivesse, eu faria. Nem vou te constranger. Mas está registrado em Lucas 23 um testemunho do meu coração. Se fizeram isso com lenho verde, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, se nós o levamos para a cruz e ele sofreu esse juízo por nós, mesmo sem ele ter pecado, que farão do lenho seco, que seremos. Como nos livraremos da ira vindoura do Senhor na hora do juízo final, se não andarmos exatamente como ele manda andar? E segundo toda a Bíblia, não algumas partes que você seleciona. Você seleciona algumas e obedece, outras você não quer. Mas isso Allan Kardec faz também. Allan Kardec faz também isso. Outros hereges fizeram isso, Marcião, entre outros. É para você seguir tudo, varão, varoa, é para você seguir tudo. Esse é o meu testemunho sobre Lucas 23. E é com todo o amor do mundo. E o meu amor se manifesta hoje por vocês. O amor de Deus em mim se manifesta hoje com esse testemunho. Desta maneira, para que você desperte em nome e para a glória de Jesus e para a sua felicidade na vida atual e a sua vida eterna. Que Deus te abençoe muito, te dê força para você, família, igreja, ministério, trabalho, tudo. Deus te abençoe grandemente. É o que ele faz. Ele nos abençoa. Morreu na cruz para nos abençoar. Foi até a cruz. Tamanho comprometimento de amor. Aprenda com isso. Aprendamos com isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a exortação do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém.